de Van DJ, o estilo envolvente do garoto das mixagens. Vamos nessa. Cal. E sendo que eu fico louco, muito mais disparo. Acabo de detonar, DJ Edivan. Garoto das mixagens, DJ Edivan de Tucuruí. O resto é o resto. O povo gosta. Como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos, tá mil maravilhas. Vai doer.

Edivan, comandando a festa. Bota pra lá, mas te pega safadinha, mas te come safadinha, mas te empurra com tesão e tu fica gamadinha. Quando eu ficar mais velho com meu neto, eu vou falar. Quando eu ficar mais velho com meu neto, eu vou falar. Quem eu não comi no morro, já botei pra mamar. Quem eu não comi no vale, já botei pra mamar. Quando eu ficar mais velho com meu neto, eu vou falar. Quando eu ficar mais velho com meu neto, eu vou falar. Quem eu não comi no morro, já botei pra mamar. Quem eu não comi no vale, já botei pra mamar. Quando eu ficar mais velho, quando eu ficar mais velho, quando eu ficar mais velho. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Caralho! Quando eu ficar mais velho pro meu neto, eu vou falar. Quando eu ficar mais velho pro meu neto, eu vou falar. Então escuta, meu netinho, o DJ vai te falar. Tá novinha, quer romance, tu dá um pet e bota pra lá. Nós te pega safadinha, nós te come safadinha, nós te empurra com tesão e tu fica gamadinha. Quando eu ficar mais velho pro meu neto, eu vou falar. Quando eu ficar mais velho pro meu neto, eu vou falar. Quem eu não comi no morro, já botei pra mamar. Quem eu não comi no vale, já botei pra mamar. Quando eu ficar mais velho pro meu neto, eu vou falar. Quando eu ficar mais velho pro meu neto, eu vou falar. Quem eu não comi no morro, já botei pra mamar. Quem eu não comi no vale, já botei pra mamar. Quando eu ficar velho, quando eu ficar mais velho, quando eu ficar mais velho, quando eu ficar mais velho. Muito vale, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? DJ Edivan, comandando a festa. Sempre me satisfaz. Vai dar, vai dar, vai dar. Márcio Boy Designer, criatividade é uma virtude. Não copie seu mané. Pra sentar, pra sentar. Oh. Esse é o DJ Edivan. Pra cima, meu primo. Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Pra te dar uma vontade. Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato, vai no seu contato e procura o número dela. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. E aqui na favela. E aí, DJ Paulinho, ligado que tu tá na mídia mesmo. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o filho da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. E aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Ligar pra ela, pra te dar uma vontade. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Olha a novinha dançando em cima do sol. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. Designer, criatividade é uma virtude. Não copie seu mané. É o novo hit do verão. Pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha. O que mata bom. Vai, desce, sobe, quebra e empina. Mostrando seu dom. De combo de Jack Rock Chandon. Olha a novinha dançando em cima do sol. Eu vou mandar o grave bater. Com a galera.